DJ Daniel Vídeo. Vem para a rachada. Daniel Vídeo. Quero ver se você sabe bater assim. O grave que sacode a galera.